hino 430 da Harpa Cristã, o Evangelho da Salvação. Louvemos o Senhor, 430 da Harpa. Ouve como o Evangelho nós dá ver a salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum ele não vinha, mas somente corrução e cansado da porfinha. Alcançar.